mais do nosso compromisso. Juramos amor de verdade, não brinque com a felicidade. As noites eu passo acordado, os sonhos me fazem chorar. Porque você não vem me abraçar? O nosso amor não pode se acabar. Chorando sozinho por falta de amor e carinho. Você tem que entender, nada é eterno e nem vai ser. O tempo não é nosso amigo, vem logo, vem ficar comigo. A gente tem jeito. Não esqueça mais do nosso compromisso. Juramos amor de verdade, não brinque com a felicidade. As noites eu passo acordado, os sonhos me fazem chorar. Porque você não vem me abraçar? O nosso amor não pode se acabar. Você nem quer me atender. Já ando chorando sozinho por falta de amor e carinho. Você tem que entender, nada é eterno e nem vai ser. O tempo não é nosso amigo, vem logo, vem ficar comigo. Assim é de doer. Você nem quer me atender. Já ando chorando sozinho de amor.